Na tarde desta segunda-feira, na sede da Associação Fraternidade Aliança, no bairro Boa Esperança, foi realizada uma reunião para a apresentação do programa Família Acolhedora. Participaram do evento 27 famílias que estão cadastradas e têm interesse em participar do programa. O objetivo da reunião, além da apresentação do projeto, foi esclarecer dúvidas quanto à guarda subsidiada da criança e adolescente. De acordo com o gestor do programa Guarda Subsidiada, André Santos, caso a família permaneça no programa, serão acompanhadas por uma equipe técnica, composta por assistente social e psicólogo, que irá avaliar as condições da família voluntária para acolher a criança ou adolescente em situação de risco. A família de acolhimento representa a possibilidade de uma continuidade de convivência familiar, em ambiente sadio para a criança ou adolescente. Para se inscrever no projeto Família Acolhedora, é preciso ter entre 25 e 55 anos. Disponibilidade para ser afetiva com criança ou adolescente, ser financeiramente estável, não ter antecedentes criminais e residir no município. É possível obter mais informações sobre o programa Família Acolhedora acessando o site fraternidadealiança.org.br ou através do telefone 45-3527-2856. Com informações da Agência Municipal de Notícias, Marjorie Colombari para a CBN Foz.